A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs. Que grande privilégio é o nosso podermos ler a palavra do Senhor e sermos edificados por essa palavra. Hoje nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, o capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27. É um capítulo pequeno, é um capítulo importante para você que é uma liderança, porque ele trata uma questão que afeta todos que são líderes. Os maiores líderes que Deus levantou ao longo da Bíblia passaram por um momento de aflição, passaram por um momento de dor, de tristeza, de perseguição, de angústia. E é importante que nós mantenhamos, o nosso olhar firme, o olhar para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do capítulo, mas antes disso, vamos ler também a devocional que nos foi enviada pela equipe de abertura. Equipe de abertura liderada pelo irmão Everson. E antes eu deixo ainda uma oração ao Senhor para que ele cuide da pastora Isabel. E eu peço a você que ore também agora, mesmo não conhecendo, onde você estiver, pastora Isabel da Assembleia de Deus, Ministério Galileia. Está hospitalizada e sob o cuidado do Senhor. Alguém que viveu toda uma vida diante da presença do Senhor e agora está nos braços do Senhor e vamos aguardar qual é a direção que Ele nos dá. Nós oramos nessa hora pela pastora Isabel, por toda a família, por toda a comunidade, porque esse ministério começa, parte da vida também da pastora Isabel. Oramos também, irmãos, nessa hora, pela vida de um adorador celestial. Verdadeiramente um adorador. É claro que nós todos, líderes, temos lutas, problemas, desafios, como foi dito, mas é o correr da história, é o passar do tempo que mostra aqueles que são verdadeiramente adoradores e adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu estou falando agora sobre o adorador, não só o cantor, nem só o músico, mas o adorador Mariano, José Mariano. Ore por ele, para que a recuperação seja o mais rápido possível. E o mais rápido possível ele possa se colocar mais uma vez à frente da igreja e conduzir a igreja até o coração do Senhor, louvar, adorar ao Senhor. Peço por sua esposa, suas filhas, e então, José Mariano, eu peço a cura, a restauração, a pronta recuperação da vida dele. E oro também por um pastor, e esse pastor, Shemagaia Mariano, embora não esteja na ativa numa igreja local, é um homem estratégico. Deus levantou a sua vida de modo estratégico. Na minha opinião, é um homem que Deus deseja, junto com a sua esposa e filhos, deseja utilizar estrategicamente no cumprimento da grande comissão. Então, Shemagaia Mariano, é essa vida, ore por ele também. Está numa situação que precisa de oração e ore para que o Senhor acalme a tempestade, porque o nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade, que acalma o mar. Então, quando as águas do mar da vida querem nos afogar, nós devemos segurar nas mãos de Deus, porque Ele acalma a tempestade, aquieta os ventos e nos dá condição de continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor, e que se cumpra na vida dele tudo aquilo que deve se cumprir. Que tudo seja realizado segundo a vontade de Deus e tudo seja alterado segundo o propósito do Senhor, mas, sobretudo, que o projeto de cumpridor da grande comissão, se realize na vida dele. Tá bem? De toda a família. A esposa, os filhos, oro também pela vida do João Lucas, para que Deus acalme a tempestade e acalme o mar no coração dele e Deus possa abençoá-lo poderosamente. E abençoando poderosamente, tenho certeza que nós vamos ter um final feliz nessas lutas. Orando por essas três vidas em especial, estou orando pelo corpo de Cristo. Oro pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo Brasil e pelas nações, por todos aqueles que agora atravessam uma enfermidade, como é o caso da pastora Isabel. Uma recuperação, como é o caso do José Mariano, e uma luta, como Shimagaia Mariano, todos possam experimentar da graça superabundante do Senhor. Todos, em nome de Jesus, sejam abençoados. Muito bem, irmãos. Agora nós vamos ler o texto que nos foi enviado. E depois o capítulo 27 de 1 Samuel. Diz assim a postagem: aprenda com a história de Esther. O mundo viu uma órfã, Deus viu uma rainha. Deixe Deus definir você. Deixe Deus definir você e não os outros. Me lembro daquele filme também que diz: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu repito, aprenda com a história de Esther. O mundo viu uma órfã, Deus viu uma rainha. Deixe Deus definir você. E não outras pessoas. Onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Temos visto, com muito pesar, muitas pessoas dando mais valor a coisas do que a pessoas, dando mais importância a bens materiais do que a relacionamentos familiares. Conserta isso no meio do teu povo, Senhor. Onde os valores estão invertidos, o homem esquece-se de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Há pessoas que lustram mais o carro do que os relacionamentos interpessoais. Precisamos investir o nosso melhor em nossa família. Precisamos valorizar mais nossos relacionamentos familiares. Precisamos ser mais pródigos no amor e mais sensíveis nos elogios. Precisamos ser mais cautelosos nas críticas e mais comedidos na censura. Que Deus derrame abundante graça sobre nós, a fim de que consideremos nossa família o nosso maior tesouro. Eles nos desejaram um bom dia. Eu desejo a você que está ouvindo agora uma boa noite e um bom dia. Cada dia, um bom dia na presença do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus te abençoe. Deus abençoe essa equipe e Deus abençoe cada irmão e cada irmã. Aleluia. Vamos ler o capítulo 27, onde Davi passa por esse problema, por essa luta que alguns líderes, aliás, todos os líderes passam em maior ou menor intensidade. Depois, a partir do versículo 1, 27, 1. Depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Observe bem, irmão, irmã, todo grande líder, e mesmo que não seja um grande líder, mas seja um líder, uma liderança, todo grande ou todo líder, os líderes em geral, têm seus dias de depressão. É preciso muito cuidado nessa hora. Davi deixa de olhar para Yahvé e começa a enfraquecer-se na fé. Ele deixa de olhar para Yahvé e pensa na conjuntura, e pensa na circunstância, e acha que vai naufragar, e acha que não vai conseguir atravessar o mar, e acha que o mar não vai se abrir. E acha que será consumido, será morto. Então ele deixa de olhar para Yahvé e começa a enfraquecer-se na fé. Isso é um perigo. Guarde bem isso. Um líder tem dias de depressão, como todas as outras pessoas. Os líderes têm dias de mais tristeza, mais angústia, mais solidão, e nessa hora é preciso ter muito cuidado, porque você pode deixar de olhar para o Senhor e começa a se enfraquecer, começa a enfraquecer-se na fé. Então, guarde isso. Os líderes, os irmãos e as irmãs têm dias mais animados, mas têm dias mais desanimados, e nesses dias parece que você sucumbirá, Você não vai resistir ao dia mau. Você não vai resistir à luta que está passando. É preciso muito cuidado nessa hora. Porque se não tomar cuidado, você vai deixar de olhar para o Senhor como a sua escapatória e começará a enfraquecer-se na fé. E com receio do poder de Saul, que no caso aqui representa a força antagônica, a força que se coloca como o perigo, a ameaça, o perigo de morte. Com receio do poder de Saul, Davi vai se esconder junto aos filisteus. Se vê compelido a fugir. Justamente Davi não precisava fugir, porque o Senhor era com ele. Ele não fugiu do gigante Golias, ele não precisava fugir do rei Saul. Ele já tinha mostrado que quando o Senhor estava com ele, ele tomou a lança de Saul que estava dormindo, tinha tomado um pedaço da roupa de Saul. Então ele não precisava fugir, mas nessa hora de tristeza, de luta, de solidão, de angústia, ele ficou com receio do poder de Saul e se viu compelido a fugir, buscando um lugar seguro das fronteiras, fora das fronteiras de Israel. Pela segunda vez, Deus vai procurar refúgio, Davi, perdão, pela segunda vez, Davi vai procurar refúgio nas terras dos filisteus. Eu não sou um grande líder, mas lidero há muitos anos, desde que aceitei Jesus e fui discipulado, comecei a liderar, discipulando uma pessoa, e de lá para cá muitos anos se passaram, 40 anos, e nesse período já enfrentei dentro de mim a luta, a angústia, a solidão, e em muitas dessas situações tomei o cuidado necessário, mas em algumas delas não tomei o cuidado necessário. E aí deixei de olhar para o Senhor e comecei a enfraquecer na fé. Nesse enfraquecimento na fé, com receio do poder do Deus que tinha me abençoado até então, eu fiquei com sentimento de solidão, de angústia, e resolvi fugir de Saul. Já tinha vencido muitas vezes a Saul e resolvi fugir de Saul. Então nós temos que tomar cuidado. Outras pessoas devem estar agora se identificando, porque a pessoa que está vivendo isso procura de qualquer maneira fugir. Busca um lugar seguro, mas busca um lugar seguro fora das fronteiras do Senhor, fora das fronteiras de Israel. Aqui no caso, Davi, pela segunda vez, vai procurar refúgio nas terras dos filisteus, e nós muitas vezes fazemos isso ao longo da vida, uma vez, ou duas, ou três, ou quatro, simbolizando o quatro, a tribulação, a provação. Às vezes acontece isso, então, que fique essa palavra guardada nos nossos corações, para que não olhemos o poder das circunstâncias, não olhemos para a força de Saul, mas mantenhamos o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Somente assim nós poderemos prevalecer. E jamais nós digamos o melhor a fazer é fugir da situação. No caso de Davi, ele achou o melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Imagina, ele tinha vencido o gigante Golias, que veio em nome dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir. Não, Deus deu a vitória a ele e sempre daria a vitória a ele. Sempre seria com ele. O Senhor Jesus disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não desistamos em momento algum. Somente assim Saul decidirá, deixará, desistirá de me perseguir. Não fale isso. Mantenha sua comunhão com Deus. E não saia da presença do Senhor. Davi decidiu sair das fronteiras de Israel e deixar o território de Israel, porque ele, num momento de aflição, disse: ele vai me perseguir por todo Israel, do norte ao sul, e nada vai me livrar das suas mãos. Deus já tinha livrado e ia livrar, sempre vai livrar. E então, é isso, que essa palavra fique para as nossas vidas. Versículo 2: então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com Aish ben Maot, Aques, filho de Maoc, rei de Gate, Aish ben Maoc, Aques, filho de Maoc, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques. Cada homem levou a sua família, e Davi, as suas duas esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo, da região do Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele de fato parou de perseguir a Davi. Então Davi propôs a Aques: rogo-te, se encontro graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades dos arredores onde possa estabelecer moradia. Por que continuaria o teu servo morando contigo em tua cidade real? No mesmo dia, Aques lhe ofereceu Ziclague. É por esse motivo que a cidade de Ziclague pertence aos reis de Judá até os dias em que esse livro foi escrito, até aquele período. Versículo 7: o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Esse é o tempo do atraso. O tempo em que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e seus homens faziam incursões contra os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde os tempos mais remotos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi e seu exército atacavam a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava as ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava com tudo a Aques. Quando Aques lhe indagava: quem atacaste hoje? Davi respondia: a região do Neguebe de Judá. Em outro dia, a tribo de Jerameel, ou ainda a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate e justificava seus atos para si mesmo alegando para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Esse foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi e comentava: Davi se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre servindo-me lealmente. Você, seguindo a leitura, vai perceber que não foi assim que aconteceu. Ele não vai continuar dessa maneira. Ele volta para Israel e vai ter uma postura contrária a essa, vai assumir o reinado de Israel e vai se levantar contra os filisteus e vai prevalecer contra os filisteus, e vai ser um período de grande bênção na vida de Davi, de grande prosperidade para Israel. Mas isso vai acontecer depois dele ter se atrasado, nesse período em que ficou escondido. Que Deus abençoe e nós nunca caiamos nesse erro, e se já caímos, que nós voltemos à presença do Senhor, porque Davi permaneceu na terra dos filisteus durante 1 ano e 4 meses. Há irmãos e irmãs que permanecem diante dessa mesma situação 4 meses, outros 1 ano, outros 2 anos, outros 10 anos. Então, que nós tomemos todo o cuidado para não cair nessa cilada da nossa alma e desviemos o nosso olhar do Senhor, dando lugar ao olhar da circunstância. Quando você olha para as circunstâncias ao redor e acha que elas são maiores do que o poder de Deus, ah, você vai se atrasar na missão. Davi se atrasou 1 ano e 4 meses, e outros irmãos e irmãs ao longo da história se atrasaram também, e que a partir dessa palavra você diga: Senhor, em nome de Jesus, não me permita atrasar na obra nem na missão que o Senhor tem confiado a mim. Irmãos, que Deus abençoe a sua palavra, mais uma vez lida, 1 Samuel capítulo 27, e fale poderosamente ao nosso coração. Como disse, um capítulo curto, mas com uma lição extraordinária para todos aqueles que estão na casa do Senhor, que lideram os ministérios na casa do Senhor, seja o ministério com infância, seja o ministério com adolescentes, com jovens, com casais, seja o ministério evangelístico, seja qualquer tipo de ministério, que nós não caiamos na cilada da nossa alma, pelo contrário, que nós vençamos esse olhar pessimista e voltemos a confiar única e exclusivamente no Senhor, o nosso Deus, e nenhum atraso se dará e nenhum erro se cometerá, mas nós venceremos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos encerrar essa devocional com a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, a comunhão poderosa com o Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça. hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Amém.